Ei, mas só pra contrariar, eu não fui mais na favela. Só pra contrariar, só pra contrariar, eu não fui mais na favela. Só pra contrariar, não desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, ela ainda é donzela. E contrariei, contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro ligado na dela, que nunca deu bola, que nunca deu trela. Contrariei, revelando um segredo que não se revela. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela. Só pra contrariar, eu desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, ela ainda é donzela. Contrariei, e acho que dei um bico na canela, desprezando o que todo mundo zela, como trunfo, já escultura ou tela. Contrariei, e dessa castidade abri a fivela. Só pra contrariar, eu não fiz a boca. Quero ouvir vocês agora. Moleza não.